convencer que nosso amor não pode mais sobreviver. Mas ao te olhar eu sinto em mim renascer vontade de viver. Cada vez mais tá.